Este é um documentário sobre novelas mexicanas exibidas no Brasil, para a disciplina de Tecnologias Midiáticas do primeiro período de 2008. Alunas: Débora Valente e Lara Cipriano. Novelas mexicanas. Quem já não acompanhou um dia? Suas histórias açucaradas, suas lições de moral, suas mocinhas sofredoras que choram até o último episódio, quando finalmente vivem felizes para sempre ao lado dos galãs. Todos estes elementos tão característicos de suas tramas, que as tornam amadas ou odiadas pelo grande público. O grande responsável pela disseminação das novelas mexicanas no Brasil foi o canal SBT. Em 1982, ia ao ar Os Ricos Também Choram, seguida de títulos como Desprezo e O Direito de Nascer, todas sucesso de público. Em 1986, a emissora de Silvio Santos arriscou no filão infantil e exibiu Chispita, sucesso estrondoso que viria a se tornar campeã de reapresentações, num total de 7 vezes. Em maio de 91, vai ao ar mais um sucesso entre as crianças, a novela Carrossel. Até hoje, todos se lembram de personagens como Cirilo, Maria Joaquina, Jaime, Valéria e o constante carinho da professora Helena. Carrossel marcou época e foi reprisada 3 vezes, fora a continuação e o remake feitos posteriormente. O novo boom das novelas mexicanas veio com a trilogia das Marias, protagonizadas pela atriz e cantora Thalia, Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro, foram exibidas seguidamente nos anos de 96 e 97, alavancando a audiência de modo a incomodar até a Rede Globo. Em 99, o sucesso se repete com A Usurpadora, protagonizada por Gabriela Spanik. Essas novelas foram reprisadas entre 2 e 4 vezes, e Maria Mercedes posteriormente ganharia um remake brasileiro chamado Maria Esperança. O início dos anos 2000 foi marcado pelas tramas infantis. Luiz Clarita, Carinha de Anjo, O Diário de Daniela e Cúmplices de um Resgate, entre outras, fazem sucesso à altura da Argentina Chiquititas, cujas férias viriam a cobrir. Nos anos posteriores, o destaque vai ao investimento em filões como Cômico, em A Fia Mais Bela e O Adolescente, com Rebelde. Esta também marca de uma nova moda, que é a junção de música e dramaturgia. As novelas mexicanas sempre tiveram características comuns e bastante notáveis, que nos faziam identificar rapidinho. Uma mocinha pobre, um galã sedutor e de preferência rico. Um grande amor que enfrentava obstáculos até conseguir a felicidade. Mas nada marcou mais que os vilões. Os grandes vilões geralmente esqueciam a noção de escrúpulos e derrota. Por mais que não conseguissem o que desejavam, seja o amor dos protagonistas ou uma grande fortuna, os vilões nunca desistiam, apenas quando morriam. Pois, mesmo após 15 anos de cadeia ou paralíticos, enquanto estivessem vivos, eles sempre voltavam para se vingar. Entre os vilões que marcaram o imaginário popular está Paola Bracho. A irmã gêmea má de A Usurpadora. Ela traiu o marido, maltratava seus filhos e ainda induzia a vovó Piedade a beber. Além disso, tirou uma férias de 6 meses e obrigou a própria irmã a passar-se por ela neste período. Sofreu um acidente e ficou paralítica. E ainda assim, aproveitou-se desta condição para infernizar os mocinhos da trama. Soraya Montenegro, de Maria do Bairro, simulou sua morte e matou várias pessoas, inclusive a própria mãe. Ainda por cima, utilizou o crime para pôr Maria do Bairro na cadeia. Maltratava uma jovem paralítica e seduzia o filho de sua inimiga para se vingar. Soraya tornou-se um ícone na internet, graças a seus bordões e tiradas maquiavélicas. Uma das cenas mais famosas ocorre no último capítulo, em sua derradeira tentativa de matar Maria do Bairro. Ela acende vários fósforos e vai apagando um por um, deixando em suspense o momento em que tocará fogo no barraco onde estão. Vamos brincar, Maria do Bairro! Assim se torna interminável a sua agonia. Vou acendendo um por um dos fósforos. Assim. E agora? Acendo outro. Outro, outro. E apago. Bravo! O que eu escolher, sem que você saiba qual, será o que usarei para incendiar tudo com você. Vai ver. Isso sem contar os vários outros vilões menos famosos, mas nem por isso menos cruéis. Como a Tamara de O Privilégio de Amar, a Malvina de Maria Mercedes e Maria Rúbio de Ambição, com seu inseparável tapa-olho, que combinava com suas roupas. Em Rubi, vimos um raro caso em que a vilã era a protagonista da novela. E entre os vilões infantis, temos a dupla Frida e Bárbara de Carinha de Anjo, além de Bibi em Poucas Poucas Pulgas e a inesquecível Maria Joaquina de Carrossel. E agora, algumas curiosidades. Entre os elementos mais presentes nas tramas mexicanas estão os gêmeos. Além de Paola e Paulina de A Usurpadora, vimos as irmãs Silvana e Mariana de Cúmplices de um Resgate e Damião e Gabriel de Mundo das Feras. Uma curiosidade foi a presença de trigêmeas idênticas protagonizando um folhetim. Em 2005, Lucero viveu Maria Guadalupe, Maria Fernanda e Maria Paula na novela Laços de Amor. Outro tipo popular é a empregada fofoqueira. Paty Dias deu vida à fofoqueira Lalinha em A Usurpadora. Mais metida que ela, só Carlota, interpretada por Rebeca Maniquez na clássica Maria do Bairro. Apesar de não ser empregada, Dolores, papel de Leonorilda Ochoa em Rubi, também era uma baita fofoqueira. Uma grande tradição no México é lançar crianças em cada novela. Várias delas ficam no caminho, outras se tornam estrelas com o passar dos anos. Luduica Paleta iniciou sua carreira em Carrossel, depois foi vista em Vovô e Eu, ao lado de Gael Garcia Bernal, que por sua vez faz sucesso atualmente em Hollywood. Já Lucero é lembrada até hoje por Chispita. Daniela Aedo foi a estrela de Carinha de Anjo e Viva as Crianças Carrossel 2. Luiz Clarita lançou Daniela Luján, que estrelou O Diário de Daniela, trama que revelou também Martim Rica. Christopher Uckerman ainda era criança quando esteve em O Diário de Daniela e Amigos para Sempre. Também participou de M, a Menina da Mochila Azul, até estourar em Rebelde. Belinda ganhou a fama em Amigos para Sempre e hoje em dia é uma cantora pop de sucesso. Enquanto no Brasil, quando um ator fica impossibilitado de participar, seu personagem sai da novela. Os estúdios mexicanos, ao contrário, não hesitam em fazer substituições. A mais célebre foi a de Belinda, por Daniela Lujan, em Cúmplices de um Resgate. Outras tramas infantis com troca de atores foram Amigos para Sempre e M, a Menina da Mochila Azul. Em Carrossel, Armando Calvo e Augusto Benedico interpretam o porteiro Boa Praça Firmino. Clara, nome da mãe de Maria Joaquina, também foi vivida por duas atrizes. A primeira foi Carly Sentier, a segunda, Kenia Gascon. Detalhe, enquanto a primeira tinha na época longas madeixas loiras, a substituta possuía cabelos pretos encaracolados. As novelas mexicanas revelaram atores e atrizes que fizeram muito sucesso mundo afora. Fernando Colunga é o maior galã das tramas mexicanas que passaram no país. Ele deu as caras como protagonista em Maria do Bairro, A Usurpadora, Esmeralda, Abraça-me Muito Forte e Amor Real, sem contar as pequenas participações em Maria Mercedes e Marimar. Já Fernando Carilho esteve apenas em duas tramas, Rosalinda e Maria Isabel. Eduardo Capetillo foi o galã de Alcançar Uma Estrela e M, a mochila, Menina da Mochila Azul, mas ficou conhecido por aqui ao protagonizar Marimar. Em Camila, fez papel romântico com Bibi Gaitan, sua esposa na vida real. O paulista Guyecker é o representante brasileiro na dramaturgia mexicana. Ele ficou famoso por aqui com a novela Café com Aroma de Mulher, mas também esteve presente em Feridas de Amor e A Mentira. Miguel de León é um veterano em novelas infantis. Participou de quatro delas: Carinha de Anjo, Gotinha de Amor, Viva as Crianças Carrossel 2 e Alegrifes e Rabujos. Além disso, participou de A Usurpadora. O cubano César Évora também é um recordista de novelas, mesclando vilões a românticos assumidos, passando por um padre. Ele engordou, emagreceu, voltou a engordar, emagreceu novamente. Sua primeira novela a ser exibida no Brasil foi Coração Selvagem. Depois vieram nada menos que sete tramas: Abraça-me Muito Forte, Mariana da Noite, O Privilégio de Amar, Mundo das Feras, Luz Clarita, Manancial e A Madrasta. Porém, o posto de rosto mais conhecido é do veteraníssimo Henrique Lizaldi. Aos 70 anos, já esteve em 10 tramas. Foram elas: Feridas de Amor, No Limite da Paixão, A Usurpadora, Camila, Maria do Bairro, Esmeralda, Coração Selvagem, Alcançar uma Estrela, A Vingança e Chispita. Thalia fez sua primeira aparição no Brasil em 15 anos. Depois vieram a trilogia das Marias, Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro, e Rosalinda. Adela Noriega, parceira de Thalia em 15 anos, brilhou em Maria Isabel, O Privilégio de Amar e Amor Real. Gabriela Spanik foi vista em duas tramas, A Usurpadora e Por Teu Amor, porém conquistou os brasileiros. A falecida atriz Irã Eori é outro rosto bastante conhecido. Sua primeira novela a ser exibida por aqui foi Carrossel das Américas. Atuou também em A Usurpadora, Maria do Bairro, Esmeralda, Por Teu Amor e Gotinha de Amor. Anaí debutou em O Diário de Daniela, interpretando Adélia. Participou também de Primeiro Amor a Mil por Hora e Rebelde, no papel da protagonista Mia, quase sempre interpretando patricinhas. Edith Gonzalez estreou Salomé e Coração Selvagem e foi a vilã Joseline de Mundo das Feras. A grande dama mexicana Carmen Salinas já foi vista em cinco novelas: Maria Mercedes, Maria do Bairro, onde fez Agripina, Abraça-me Muito Forte, No Limite da Paixão e Mundo das Feras. Patti Dias é a grande recordista entre as mulheres, quase sempre vivendo empregadas. Luz Clarita foi sua primeira novela a ser exibida no país. Depois, vieram mais sete trabalhos: A Usurpadora, como Lalinha, Rosalinda, Carinha de Anjo, Salomé, Gotinha de Amor, Rubi e Mundo de Feras. E, por fim, Libertado Lamarque, que não fez muitas novelas, mas merece menção por sua importância para o teatro e música de toda a América Latina. Aqui no Brasil, ela pôde ser vista em Carinha de Anjo e A Usurpadora. Este ano, os fãs de novelas mexicanas sofreram um grande baque. O SBT encerrou seu contrato com a gigante Televisa, que produzia e comercializava a maioria das novelas clássicas. Assim, o futuro destes folhetins na TV aberta brasileira está incerto. Interesse de outras emissoras existe, mas nada é certo até então. Resta-nos, então, procurar as novelas na internet ou nos contentar com as poucas exibidas na TV paga. Quem não tem acesso a estes meios, basta lembrar-se das muitas histórias que ficaram na mente e no coração de todos os brasileiros e que dificilmente serão esquecidas. Do bairro.